estabilizada na LS, Chanel 6225. Chanel 6225, chame a torre 1895. Torre 1895, Chanel 6225, obrigado, daqui a pouco. Torre Salvador, uma... bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, QNH1017, continua a aproximação, reporte visual. Reporte visual, 6225. Você vai confirmar o vento para o 6225? Perdão, no zero. Gente, então 3171 não mantém ponto de pista no zero. Poderia confirmar o vento para o 6225? Afirmo, vento 130 graus, 099. Obrigado. Visual com a pista, Chanel 6225. É 225, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Pouso autorizado, 10, Chanel 6225. Zona 40, desça para 2000 pés, o ajuste na 097, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado final do X-Ray, reportará estabilizado, na Zona 40. Voa Duna, está presente? 940, autorizado, Voa Duna. Autorizado, Duna, 940, graças. Chanel 6225, no solo aos 31, libere a direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 5. Libera agora na Eco, só segue o táxi via Alfa Juliette pro portão 5, Chanel 6225. Alinhado e pronto, TAM 3171. TAM 3171, autorizado da colagem, pista 10, vento 140 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem da 10, TAM 3171. TAM 3171, decolado 233, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 3171. Controle de Salvador, bom dia, esse é o TAM 3171. 3171, bom dia, contato radar, confere nível de voo 320 via saída São Bruno. Gente, estou vendo para o nível 320 via São Bruno, 3171. Aferido 2221, chama Centro Recife em 126, decimal 0. 1260, senhorita, muito obrigado, bom dia, bons feriados. Realmente. Azul 5126, transcópio. Azul 5126, autorizado com fins via UP Zulu 21, nível de voo 340. Saída Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, direto Tozop, onde intercepta a aerovia. Transponder 5252, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 340 autorizado para confins. Escola da 10, Arbor 1, Elefa, Pausop, Arbor 2, 2520 para o ponto, 120 decimal 8 ao ponto do Salvador, Azul 5126. Correto, Azul 5126, reporte para o pushback acionamento, portão 4. Torca 3171, solicita. Prossiga. Pode voar na proa de morte, vá. 3171, aguarde, coordenação com o centro. Obrigado. Autorizada pelo centro, voa Mótiva. Direto Mótiva, 3171. Utilizado o gol 9140. Gol 9140, chame a torre em 11895. 295, 9140, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, gol 9140, 3 milhas do Índia Serra, estabilizado. Gol 9140, bom dia. Altímetro 10117, continua a aproximação, reporte visual. Última aeronave avistou a 1.000 pés. Gente, continua a aproximação, repassará avistando, 9140. Com meu pé, gol 9140. Gol 9140, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10, gol 9140. Chama o centro Recife, em 1251. Recife 251, 3171, bom dia. Bom dia. Gol 91 no 40, no solo aos 43. Livre à direita, segue táxi via Alfa e Juliette até o portão 8. Poderia confirmar as condições da pista? Pista molhada, com chuva moderada na final e sobre a pista chuva leve. Então, táxi via Alfa e Juliette para o 08, gol 91 no 40. Correto, gol 91 no 40, grato pela informação. Nada. Prossiga. Somente para informação, aquele buraco na taxi Alfa, entre a Eco e a Delta, está se abrindo novamente. Sim, chegou 9140, está informado a infraestrutura. Bom dia, tem 3153, informação Índia, 340 Galeão. 3153, quanto cobre? Afirmativo. Então 3153, autorizado para o aeroporto do Galeão, via Upper Zulu 44, seguro Upper November 857 Moussu, saída Sanvo 1, Leda Doclo, transponder 5254, controle Salvador 120.8, confirmando nível 340. Autorizado Galeão, nível 340, via Upper Zulu 44, segura para November 87, Moussu. Saída Sanvo 1, Leda Doclo. 5254, transponder 1208 ao controle, TAM 3153. Correto, TAM 3153, reporte para chegar em funcionamento, portão 10. Vai reportar. Autorizado, azul 5126, reposta táxi. Autorizado, reposta táxi 5126. Para o táxi azul 5126, 123 a bordo, 13:50, Galeão. Azul 5126, táxi à direita via Índia, reporte pronto no ponto de espera, NH1017. Táxi via Índia, vai reportar pronto no ponto de espera, 126. Houston 3517, informação em. 517, acione identificação, autorizado via chegada Bonf para 4 mil pés, o ajuste no 097. Bonf, 4 mil pés, no 07 via chegada e vai solicitar final ILS e Whisky no 0. 3517. Espera, próximo, azul 5126. Azul 5126, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós. Alinha e decola 5126. Tram 3153, autorizado, feedback e funcionamento, é forte táxi. Livre posto, Tram 3153. Azul 5126, decolado ao 58, Chile Comando Salvador em 120, decimal 8. 20, decimal 8, azul 5126, bom feriado. Igualmente. Bem. Ai. 200. Azul 5126, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 340, via saída Arbono. 340, via Arbono, azul 5126. a Azul poderia voar? Arbor, 5126? Goiânia 2000 autorizado, direto Arbor. Direto Arbor, Azul, 5126. Otan 3153, pronto para táxi, 162 a bordo, 3:30, Campinas. Otan 3153, autorizado o táxi, para o ponto de espera da pista 10 e a Apache Taxi Índia. No ponto de espera, chame pronto, QNH 10-17. Apache Índia, chama no ponto de espera pronto, Otan 3153. Espera pronto, Tan 3153. Tan 3153, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 140 graus, 04 nós. A linha de decolar no 0, Tan 3153. Voo 366, autorizado da presente, voo Tan Vitor 366. Autorizado da presente, Tan 366, reporte, passando o mesmo, Tan 3597. Autorizado, 2.507, vai informar, tá? 3.507. Salvador Oceaner 6225, ciente da Índia, quando possível autorização Brasília. Oceaner 6225, prepare saída Arbor 1, aguarde cópia. Prepara Arbor 1, aguardando cópia, 6225. Ciclone 26, chame o centro Recife, ILO 26, decimal 0. Recife 26, decimal 0, azul, ciclone 26, bom dia. Bom dia. Cargo 5975. 5975, bom dia, senhor, identificação, autorizado via chegada Bombed 1, para o nível de voo 050, ajuste no 097. 1017, 050 via Bombed, Rio 5975. 153, decolado ao 07, chame controle 120, decimal 8. 08, bom dia. Xenem 6225. Pronto, está com a 6225. Xenem 6225, autorizado para Brasília, via Zulu 17, 5380. Saída Arbor 1, transição Alefa. Transponder 5276. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Oceaner 6225, autorizado Brasília, nível 380, via rota do plano, Upper Zulu 17, decola down no zero, curva direita, perfil Arbor 1, transição Elefa, controle 1208, transponder 5276, Oceaner 6225. 3 autorizado Leda, após Leda, Dóquilo. Então vai voar Leda, após voa na proa de Dóquilo, TAM 3153, muito obrigado. Usando 3567. 3597, chamei a torre 1985. 1985, Santa 3597. Possibilidade de duna para o 5975 da Rio? 5975, aguarde, mantenha da chegada. 3517, KNH 1017, continua a aproximação, reporte visual. 1017, vem tomar, tá 3517. Visual, tá 35 no 7. 517, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 230 graus, 04 nós. Autorizado pouso 10, tá? 201, bom dia, pronto papi. Azul 4201, autorizado para Campinas, via Pesulu 10, Bobá, via Pesulu 6, conforme alta do plano. Nível 320, saída Sanvo 1, Leda Motiva, transponder 5402, controle Salvador 120, decimal 8. Obrigado, Campinas, 320, Azul 201, Zero, Cubá, via Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, Azul 1, autorizado, se tiver funcionamento, é pós-táxi. Salvador, bom dia, Chanel 629, informação de aguarda com a pegadão. Sério, passou coral com a cliente. Azul 2775, bom dia, está em contato radar, agora 58 milhas sudoeste de Salvador, trouxe Blomed para interceptar a chegada da Blomed 1 no reparto do ideal de tecido. Blomed 1, vamos reportar no ideal de tecido, 2775. Isso. Autorizado? 360. Avião autorizado, Galeão, uniforme número 4, segura uniforme 9257, Monsu. Colação 1 no Leda Doco, 5403-360-621. Correio do Xanema 21, confirmando a primeira aerovia Upzulu 44. Zulu 44-621. Correio da ponte para o posto, portão 2. Descida 2775. Azul 2775, desça para o nível de voo 050. 050, 2775. Sambona, aguardando o corte, é no 135 no 7, no solo ao Zuno 4. Libere à direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livrando a pista, vai informar antes da Juliette, 135 no 7. Gol 963, pronto cópia. Gol 963, pronto cópia. Gol 963, autorizado Galeão via Upzulu 44, seguro, Up November 8, 7 Moussu, nível de voo 360. Saída, Sanvuno, Leda, Doclo. Transponder 5407, frequência do controle 120.8. Autorizado 360 para o Galeão, conforme rota do plano, Pesulo 44, seguro, Santa November 8, 7, decola Pesula Sanvo 1, Leda, Doclo. 5407 a transponder 120.8, controle o gol 9963. Correto, gol 9963, reporte para o direcionamento, portão 8. Você na pronta no 8. Na 2153, chame o centro Recife, 125, décima 1. 1251, tem 3153. Obrigado, bom dia. Bom dia. Para o táxi, o Xanar 6225, temos 102 a bordo, 3 horas para a Goiânia. Xanar 6225, autorizado o táxi, via Pátio Índia até o ponto de cara da pista 10, reporte quando pronto, QNH 10017. Pátio Índia até o ponto de cara da 10, reportaremos para o Xanar 6225. Autorizado, ingresso via Juliette, portão 7, da 3597. Juliette, portão 7, da 3597. Nós contamos uma zero pronta, Xanara 6225. Questionário 6225, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 07 horas. Alinhar e decolar, uma zero, Xanara 6225. Utilizando X-Ray, dono 0, 5975 Rio. 5975, chame a torre, 1895. 1895, obrigado. Rodou, bom dia, 9970, geral. Geral 9970, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada do MED 1, para o nível de voo 160, o ajuste no 017. Retiro 5975. Continua a aproximação, aguarde pista livre, informo o trem 18 da Avianca, prestes a iniciar a rolagem na cabeceira 10. Guardando, 5975. 17, autorizado ILS X-Ray da 10, o azul 2, 775. 9970, pode voar direto de táxi. Para 9970, confirme sua velocidade de casa? 290. Tente autorizado voar direto de TAP, se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Tem direto de TAP, descendo para 160 na manhã de velocidade. O Salvador 2775, espera da restrição de velocidade de TAP. O final da restrição de ajuste de velocidade em TAP é 2775. Liberado, 2775. Xané 6225, decolado aos 19, decolado em 120, décima 8. 1208, Xané 6225, obrigado, bom dia. Yes. Controle Salvador, bom dia, Xanar 6225, Arbor 1, cruzando 2000 metros. Xanar 6225, bom dia, contato radar, sou para o nível de voo 380, via saída Arbor 1. 380, via saída Arbor 1, Xanar 6220. Azul 4958. Controle Salvador, bom dia, Azul 4958. Azul 4958, bom dia, está em contato radar agora a 50 milhas do oeste de Salvador, pela frente de Bombeiros para interceptar a chegada Bombeiros de Uno, confirme se tem condições de iniciar a descida da presente. Afirmo. Tente azul 4958, desce mantém, nível de voo 050. 050 para o de Bomed 1, azul 4958. 09970, cruza 180 para 160. Tente 09970, mantém esse hotel, nível de voo 160, informo que irá ultrapassar tráfego. Agora, posição de 3 horas e 16 milhas, rumo ao nordeste, mantendo nível de voo no 50, está iniciando a descida no momento, é um Alfa Tango 72. Salvador 6211, portão 02, puxa para questionar. 6211, aguarde para o feedback, número 2 no setor. Aguardando então. Azul 4958, retornar para o sequenciamento, curva à esquerda para o A360, limite radial 260 de Salvador. Esquerda 360, qual o limite, senhor? Radial 260, VR de Salvador, azul 4958. Sim. Você segue táxi via Alfa Kilo até o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, segurar o 75. De voo no 50. 150, 9970. Salve, Salvador, é o Alfa, uniforme Alfa. Alfa, uniforme Alfa, bom dia, prossiga. Bom dia, Alfa, uniforme Alfa, solicitando reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 03. Gente, Alfa, uniforme Alfa, aguarde para o início do reboque. Como a nave da Rio prosseguindo para parquear no Pátio 3, aguarde para o reboque. Ok, no aguardo, Alfa, uniforme Alfa. Desça para o nível de voo na 40. 140, tá certo. Então, 970, mais um minuto. O tráfego está agora à sua direita, 3 horas, 4 milhas. Então, 970, desço para o nível de voo na 30. 30. Já estou, o tráfego está na prova norte, né? Negativo. Será 9970, desça para 2000 pés, um ajuste no 017, autorizado a final do procedimento LS, X-Ray, reparto estabilizado. 2017, X-Ray, estabilizado. 26 a bordo, 4 horas e 24 de autonomia, alternando Serra Brava, Serra de Forte, para o táxi. Azul 4201, autorizado o táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 1017. Aqui ainda, o voo está pronto para decolagem, então no 02-4201, com o fundo 0-7-2. Salvador, o voo 9963, posição 8 para puxar externamente. Autorizado, o voo 963, após táxi. Para táxi, 9963. Emite seu lock, o azul 4958. 6211, autorizado o feedback no meio da ponte táxi. Ponto da táxi, 6211. 75, chame a torre, 198, 95. 295, azul 2775. Bom trabalho. Senhora, 5975 da Rio. Confia? É o Rio 5975, está guardando o sinalizador para o box. Sim, sim, para ser informado, a posição prevista é a 612 Romeu. 612 Romeu guardando o sinalizador. 2 Salvador, azul 2775, transfere Campo à Vista estabilizado.